Tolima, Maceió, bom dia, gol 934. Gol 934, previsão de pouso em Maceió, 0512 Zulu. Solicitou as condições de identidade. LS Yankee com Glide, né? Ah, Glide nota aqui, beleza, obrigado. Tucano 080. Do WebJet Whisky, Juliette Fox. Whisky, Juliette Fox, prossiga. Muito bom dia, Torre. Whisky, Juliette Fox, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Está autorizado, reporte alterna no Whisky, Juliette Fox. Juliette Fox reportará, graças. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette Fox, informando do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Grato. Ok, Whisky, Juliette Fox.